Firme e forte na luta, na correria pelo rap, relatando o que acontece na quebrada. Quebrada cabulosa, não admite falha, se você vacilar, corre no fio da navalha. É triste, é dura a realidade daqui. Pessoas morrem agonizando até o fim. O mundo está se acabando, a pedra domina os mano. Quem não tem emprego, vão roubar. 2 anos trancado numa cela imunda. Isso não é vida pra ninguém. O sistema faz os manos de refém. Os políticos pra eles, morador de quebrada não presta. Na real eles merecem tomar tiro na testa. Mas mano, o crime não leva a nada. Continue firme e forte na quebrada. Senão um dia você pode rodar e sua família vai chorar. O sistema oferece poucas condições de vida pro povo carente que mora num barraco caindo aos pedaços. Isso é um descaso com a sociedade. Faz o criminal, faz um rap de verdade. Cuidado ladrão pra não parar atrás das grades. Não foi a vida que eu pedi pra Deus. Será que é sonho meu? Quando chegar meu fim, quem é que vai lembrar de mim? Não foi a vida que eu pedi pra Deus. Será que é sonho meu? Quando chegar meu fim, quem é que vai lembrar de mim? Sabendo que o errado não é certo, é desse jeito. Maluco segue em frente só metendo os peitos. Vem o que vier, seja o que Deus quiser. Nessa guerra sem fim, só se vive abaixo de pé. Vou sobrevivendo mesmo com batalhas, pois pra ter o que quero é longa caminhada. Não posso desandar, escorregar jamais. Devagar se vai ao longe, eu tô buscando a minha paz. Não quero ser status nem muito ser lembrado. Apenas quero que o meu rap dê bom resultado e que faça os cuzão entender o recado. Que no crime o barato pode custar caro. Corro atrás da condição melhor, vivendo de boa sem precisar assinar o B.O. A dor que esse mundo traz é foda de enfrentar. Guerras e conflitos não tem tempo pra parar. O filme é real, tá mais que claro. Não dá pra disfarçar e dizer o contrário. Todo dia me deparo com cenas que ferem a alma. Viciado que depende da droga não consegue manter a calma. Vejo os acontecimentos por aí, vai compreender. A profecia está se cumprindo, só não vê quem não quer ver. Na guerra civil, o governo luta por poder e dinheiro. Enquanto isso, pessoas carentes estão no desespero. Ainda se vê barracos sem estrutura se desmoronando. Pessoas soterradas, tá aí o fim se propagando. Não foi a vida que eu pedi pra Deus. Será que é sonho meu? Quando chegar meu fim, quem é que vai lembrar de mim? Não foi a vida que eu pedi pra Deus. Será que é sonho meu? Chegar meu fim, quem é que vai lembrar de mim? Eu quero ser um bandido, só que ando atirando. Quero chance pro honesto pra mim e os meus manos. Meus moleque estudando pra ser alguém melhor. Tem que lutar, não desistir, porque o sistema não tem dó. Nos tira tudo que puder, mas não. Nossa coragem nos obriga a ir pro crime. Na real é mó viagem, vejo mano assaltando. Faca rica com uma bolsa, roubando cadeira e pedal. Porque não tem escolha, não quero ver sem jorrar de favelado no asfalto, agonizando até a morte. Ou então, aliás, quero família sempre se amando, mãe e filho se abraçando. Não porque querem malando, mó loucura se matando. Não quero ver o meu povo cometendo latrocínio. Quero ver cidade por estar longe e fora do crime. Nunca vi, mas aqui, mas que puta que pariu. Não conheci, nunca vi, porque nunca existiu. Eu quero felicidade, um sorriso na formatura. Não é pessoa todos os dias vivendo na fatura. Muito menos cabeça aberta no meio da rua. Muito menos cabeça aberta no meio da rua. Não foi a vida que eu pedi pra Deus. Será que é sonho meu? Quando chegar meu fim, quem é que vai lembrar de mim? Não foi a vida que eu pedi pra Deus. Será que é sonho meu? Quando chegar meu fim, quem é que vai lembrar de mim? Não foi a vida que eu pedi pra Deus. Que é sonho meu. Quando chegar meu fim, quem é que vai lembrar de mim? Não foi a vida que eu pedi pra Deus.